Quem pode ofuscar o brilho de quem nasceu pra vencer? O dedo que puxava o gatilho, hoje eu uso pra escrever. O destino vai surpreender, só os loucos vão compreender. Você se torna invencível quando faz por merecer. Já deu um abraço na sua mãe, Joe. Já falou que ama. Já agradeceu a Deus quando se levantou da cama. Já teve disposição pra acender uma vela e pedir proteção pro morrer pra favela. Não, você só deve valor pras suas loucuras. Nunca parou pra contemplar estrela e lua. A mente flutua e o corpo vegeta. Aí corre pra rua fazendo o que não presta. Só age na maldade, não quer levar culpa. Não tem humildade pra pedir desculpa. A vida é culto, sangue não é maquiagem. Às vezes cê cochila e conta acorda é tarde. Peço pra Deus, estende a mão, pois tá cruel. E que essas palavras cheguem até o céu. O mundo gira, gira igual um carrossel. E foi num desses giros que Caim matou Abel. Ninguém pode ofuscar o brilho de quem nasceu pra vencer. O que puxava o gatilho, hoje eu uso pra escrever. O destino vai surpreender, só os loucos vão compreender. Você se torna invencível quando faz por merecer. Pé no chão e disposição pra resgatar. Na missão de fazer minha coroa se orgulhar. Na função de representar, somariar. O respeito vem sempre em primeiro lugar. Cuidado com o que procura, que é fácil de encontrar. Só tem vira-lata da mata que quando ataca vai na jugular. Mais um louco revoltado, tatuado e pele parda, que não acredita em conto de farda. Trago mensagem de fé, esperança e superação. Já fazia isso bem antes da monetização. Porque nada cai do céu, nada vem de mão beijada. Quem não valoriza o que tem acaba ficando sem nada. Sigo na caminhada, vivendo e aprendendo. Quem não faz acontecer, vai ver acontecendo. Desempenho, criatividade, sagacidade. Pra se superar tem que ter força de vontade. Sempre em alta voltagem, inimigo do sistema. Meu cérebro não é pulso, não vou deixar por algema. Só falo necessário, eu sei que a língua condena. 2021 a Paraná roubando a cena. Ninguém pode ofuscar o brilho de quem nasceu pra vencer. Do que puxava o gatilho, hoje eu uso pra escrever. O destino vai surpreender, só os loucos vão compreender. Você se torna invencível quando faz por merecer. E aí meu truta, a maneira mais zica de ensinar é se dispor a aprender, entendeu? Ilusão nunca foi lazer. O dinheiro age igual vampiro. Sangue cê vai pagar pra ver. Mas o caos interior vive lá fora. Mas quem teme o sofrimento já sofre aquilo que teme. Entre tiros, mortes, sirenes, as referências ainda vêm lá do fundão do ZN. PJL pros amigos, Deus abençoe. 043 é o código.